11 horas e 15 minutos aqui em Foz do Iguaçu e eu estou na linha neste momento com o Roberto Mafra, ele que é organizador de um evento que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, alusivo ao Dia Nacional do Fusca, é isso mesmo, Mafra? Bom dia! É isso mesmo, bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes aí da Rádio CBN. Na verdade, o Dia Nacional do Fusca é no dia 20 de janeiro, comemorado sempre no dia 20 de janeiro, e esse ano, pela quarta vez, o Igualto, junto com o ZWR Clube, que é o Clube do Fusca, aqui de Foz do Iguaçu, nós estaremos realizando um evento lá na Praça do Mitre, só que dessa vez no dia 26 de janeiro, que afinal a Praça do Mitre está ainda com a decoração de Natal, né? Então não deu para encaixar exatamente na data do dia 20. Este evento em homenagem ao Fusca, que é possivelmente um dos carros mais queridos não apenas do Brasil, como também do mundo. Qual que é a programação que está sendo preparada aqui para a cidade de Foz do Iguaçu? Bom, para a gente comemorar o Fusca, né, é o querido do Brasil, é o carro que nunca teve um Fusca, ou não teve contato com um Fusca, nesses 55 anos de história, nós estamos preparando uma boa festa, uma grande confraternização dos amantes do Fusca lá na Praça do Mundo. Ela começaria a partir das 15 horas do domingo, dia 26, e se estenderia até às 21 horas do domingo, né, dia 26. A grande ideia é justamente a gente expor as variedades, expor os principais modelos que nós temos aqui circulando e algumas peças de colecionadores que existem aqui em Foz, também a galera do Paraguai e da Argentina também marcam presença no nosso encontro. E como sempre os eventos que o Igualto procura fazer, principalmente no que é voltado ao antigo modelismo, nós estaremos aí arrecadando donativos, né? No caso desse evento do Dia Nacional do Fusca, nós estaremos aí, estamos pedindo para que os colecionadores de carros levem, né, e o público também, se puder levar, ou se quiser visitar, a entrada é totalmente franca, mas se puderem levar, por exemplo, um kit solar ou mochila, né, uma mochila, que estará sendo doada aí para o Conselho Tutelar, o menor e adolescente, né, aqui de Foz do Iguaçu, e também o VWR Clube está pedindo e vai fazer uma arrecadação de ração para cães, né, para atender aí a necessidade e demanda de uma ONG que abriga, né, esses cães que estão nas ruas aí da cidade. Então, nós trabalhamos esses dois flancos, a arrecadação de ração para os cães e o kit escolar ou mochila para o Conselho Tutelar do menor e adolescente. E com certeza vale a pena colaborar com esta campanha, além de conhecer aí todos esses Fuscas aqui da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Fuscas que estarão em exposição, então, na Praça do Mitre, não no dia 19, como estava inicialmente previsto, mas no dia 26. Estamos com algumas dificuldades na comunicação com o Roberto Mafra, que está na linha conosco, falando a respeito deste evento. Agora estamos novamente. Mafra, consegue me ouvir? Agora sim. Voltou aqui, tinha dado um branco aqui no dia 26. Guilherme, é sempre bom destacar que, além dos Fuscas que estarão expostos, né, nós temos aí o pessoal do Old Car Club, nós temos o pessoal do Clube do Maréia, dos Opaleiros, que sempre marcam presença, né, em todos os encontros que estão organizados. Então essa galera também está convidada e também poderá marcar presença, expondo as suas máquinas nesse encontro, que comemora aí o dia do mais querido do Brasil, né, que é o nosso Fusca. Agora, claro que estamos falando de Fusca, mas uma notícia que deixou muita gente triste no Brasil, os amantes de carros tristes aqui no Brasil, foi a notícia de que a Kombi vai parar de ser fabricada. Você acompanhou também? Tem algum sentimento, alguma ligação também com a Kombi, Mafra? A Kombi e o Fusca estão diretamente relacionados, né, interligados aí. O Fusca era o carro de passeio da família e a Kombi era aquele carro de trabalho, né? Infelizmente, se não me falha a memória, foi no dia 19 de dezembro a última Kombi produzida no Brasil, 19 de dezembro de 2013, e vai ficar, vai haver sempre aquele sentimento, aquele vazio aí que os apaixonados, né, principalmente pelos carros das marcas, da marca Volkswagen. E a Kombi, é claro, né? Sempre vai ser lembrada, e aqui em Foz do Iguaçu nós temos algumas Kombis que são verdadeiras relíquias, né? e também com certeza estarão sendo expostos lá no nosso encontro. Para quem quiser outras informações a respeito do evento, como é que pode entrar em contato com vocês da organização? Eles podem entrar em contato no nosso telefone, 9991-6972. Né? Temos um e-mail também, gualtofoz@gmail.com. E principalmente nas redes sociais, né? Via Facebook, ali a gente tem as páginas de todos os grupos, né, de colecionadores de carros de Foz do Iguaçu, tanto o Oldcar quanto o VWE. Tem o nosso grupo do Autódromo, né, que é a nossa campanha, aquela batalha forte, é um grupo bem forte dentro do Face. Ali você vai poder obter informações sobre o encontro, toda a movimentação que nós estamos desenvolvendo. Conversei aqui na CBN com o Roberto Mafra a respeito deste evento em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, que deve acontecer no dia 26, aqui em Foz do Iguaçu, na Praça do Mitre. Mafra, muito obrigado pela participação aqui na CBN e sucesso em mais esta edição deste evento. Eu que agradeço aí a CBN mais uma vez por apoiar todas as nossas ações que nós fazemos em prol do esporte motor e do motor em Foz do Iguaçu. E eu gostaria de lembrar também que todos esses eventos, as ações que nós temos, nós contamos com um apoio importante da FOSTRANS, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Fundação Cultural e da Prefeitura de Foz do Iguaçu. E sem esse apoio nós não teríamos condições de realizar esse evento.